Não dá mais pra segurar. Eu posso até sacrificar a minha lira, porém dos meus versos eu não vou abdicar. As vicissitudes desta vida vão levando tudo de roda. Não sou escravo, nem senhor de causas perdidas, nem parceiro da ilusão. Estou cansado de tanta mentira. Não dá mais pra segurar. Eu posso até sacrificar a minha vida, porém falsidade, corroendo dia a dia. A boca que eu beijava era a mesma que mentia. Tapar o sol brilhante com a peneira da traição é o modo mais constante de fingir pro coração. Em busca da verdade, tropecei na ingratidão. Meus versos são meu jeito de beber na emoção. Não há sinceridade no olhar de um trapaceiro. Até na falsidade é melhor ser verdadeiro. Estou cansado de tanta mentira. Não dá mais pra segurar. Eu posso até sacrificar a minha vida, porém dos meus versos encontro falsidade, corroendo dia a dia. A boca que eu beijava era a mesma que mentia. Tapar o sol brilhante com a peneira da traição é o modo mais constante de fingir pro coração. Em busca da verdade, tropecei na ingratidão. Meus versos são meu jeito de beber na emoção. Não há sinceridade no olhar de um trapaceiro. Até na falsidade é melhor.